Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Cinema, um podcast do Cine Drive Out. Eu sou o Arthur e comigo aqui está meu amigo Char. E aí galera, de boa? De boa demais. Chazão, eu quero dar boas-vindas aos ouvintes, espectadores que nos assistem através do Razão de Aspecto. E aí galera? Isso mesmo, agora o Café com Cinema é uma parceria do Cine Drive Out com o blog Razão de Aspecto, que é o melhor site de críticas de cinema do Brasil. Isso é fácil, né? Claro, moleza. Ainda mais agora com a gente aqui, rapaz. Pô. O nível já era bom, aumentou. 110% agora. Exatamente. E pra quem não conhece, nós aqui falamos sobre notícias de Hollywood, as bilheterias das últimas semanas, os filmes que a gente assistiu e muito, muito mais, não, Chazão? Só filé do cinema, é nóis. É nóis. Mas a gente grava isso muito cedo e a gente tá com um pouco de sono, né? Você, principalmente, acabou de acordar, então vou fazer aqui um aquecimento com você pra você entrar aqui em the zone, aqui ficar aqui na mesma onda, na mesma vibe. É nóis, vamos lá. Chazão, o tema do aquecimento de hoje vão ser três perguntinhas. Eu sempre brilho nas perguntas. Pois é. Então quero ver dessa vez gabaritar, porque o tema é animações da Disney. Da Disney, né? Nossa, beleza. Dia das Crianças aí, foi semana passada, a gente tá, o podcast hoje é temático quase, de Dia das Crianças, né? Tamo aí nessa clima vibe ainda de Dia das Crianças. Exatamente, então vamos lá. Chazão, Em A Dama e o Vagabundo, qual animal do zoológico ajuda a dama a tirar a focinheira? Porra, Arthur, eu vi A Dama e o Vagabundo quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Você é péssimo de trilha de cinema, eu não acredito, velho. Dama e Vagabundo, cara, clássico. Bom, não foram os pinguins, porque eles são de Madagascar. E aí? O animal do zoológico ajudou a dama. Porra, eu não faço mal. Não tem opções? Não, ué. É uma coisa óbvia. É assim. Óbvio. Quem tá, qual que é o animal? O leão. Não, era o castor, cara. O castor, ele morde, tem os dentes, assim, ele fala assim, inclusive, ele tem umas falas meio assim. Tá viajando, assim, não existia essa cena. Tá viajando, o bicho tira a focinheira da dama pra usar como negócio pra puxar o tronco que ele cortou pra o rio pra fechar a barragem dele, velho. Nossa, não existe essa cena nesse filme. Ok, zero, vamos lá. Qual, segunda pergunta, qual nome que Mulan usa ao se alistar no exército como homem? Porra, essa é fácil, Chazão. Qual é, velho? Não acredito, velho. Eu tenho dislexia. Você tem um problema muito sério. Tá vendo por que esse aquecimento é importante, galera? Porque senão fica assim, ó. Dando essa pessoa nesse nível aqui. Ah. Chazão, vamos lá. Lembra? Mulan. Mas ele está... Qual é o seu nome? Aí fala... O Mushu fica atrás da orelha dela falando sugestões. O Mushu é um cara bom. Porra. É um nome chinês. Não tem opções também, de novo. Caralho, Chazão. Ué, múltipla escolha. Não, velho, vamos não. Vamos logo, velho. Você tá enrolando demais. Não sei. Ping, velho. Ping. Ping. É como, verdade. É verdade, eu sei que é verdade. Você não tá mentindo. Ping, não. Mentira que eu tô jogando aqui. É porque ping é um nome mó bosta. É, exatamente. Essa é a graça que ela fala. Ping? Aí é o... mas ele roubou minha namorada, alguma coisa assim, ela segura ele assim. Meu nome é Pink. Mas beleza. Agora a última fechada. Chazão, chave de ouro, rapaz. Vamos encerrar pelo menos um pontinho. Hoje vou continuar brilhantando igual a última vez. No filme do Pateta. Do Pateta e Max? Pateta e Max. Max engana seu pai pra levá-lo ao show de qual artista? Arthur. Ah, velho! Eu achei que ia perguntar assim. Qual o nome para do o filho quê? Do Pateta? Aí eu, pra um show. Não, show acertar. De quem? Vai se fuder, velho. Não, velho. Eu adoro esse filme, velho. Não, eu adoro tanto quanto você acha que você gosta. Tem que decorar as bostas dos nomes dos personagens e das coisas que acontecem. Vamos você lá. Assiste e curte. Tá bom. Quer que eu tire você do seu sofrimento? Massacration. Powerline. Aí, ó. Não, sério, põe aí no comentário quem que acertaria essa. Porra, todo mundo. Não vale colar no Google. Chazão, fracasso, como sempre, você no aquecimento negativando aí. Só não negativou porque você viu todos os filmes, né, pelo menos. Então, se você tá aí com zero... Ao invés de você trabalhar com os clássicos de verdade, Aladdin, tá bom, Rei Leão... Tá bom. Vamos lá. Chazão, vamos começar com a primeira notícia de hoje, que é uma notícia aí do universo do Harry Potter, rapaz. Opa! A escritora e agora roteirista J.K. Rowling confirmou que vão fazer 4 sequências para Animais Fantásticos e De Onde Habita. Ou seja, 5 filmes no total, né? O primeiro e 4 sequências. A novidade foi anunciada num evento ao vivo sobre a estreia em novembro, sobre o filme que estreia em novembro, junto com um vídeo de 4 minutos misturando entrevistas e cenas do filme. Chazão, você que é uma besta fantástica, o que achou desse... Eu achei uma besta fantástica essa notícia. Não, porque assim, eu vi lá o teaser, pá, trailer, e primeiro em 5 filmes, já fica com aquele ar de O Hobbit, né? De Senhor dos Anéis e... Não, mas peraí, mas é porque esse também não tem o material original, na verdade. Não, esse livro do Fantastic Beasts, na verdade, é um manualzinho que não tem nada a ver. Sim. É só sobre o cara que escreveu o livro, acho que é tipo isso. É, pois é, então, fica pairando no ar essa comparação aí com o Hobbit, né? Que, que estenderam 3 filmes, dá pra ter feito 1, 2 no máximo, né? Porque são 5 filmes. Mas beleza, aí eu vi lá as imagens desse que vai ser o primeiro, né? Primeiro tem o Colin Farrell. A gente já começa mal. Cara, que isso, cara. O bicho tá mandando mal bem recentemente, velho. O bicho melhorou pra caralho. Ele destruiu o dos detetives lá. True Detective. Ele foi o que mandou melhor naquela desgraça, velho. Nossa senhora. Não, aquela temporada foi uma bosta, mas não foi por culpa dele, não. O bicho mandou culpa bem. Culpa do bicho, bizarro. Mas aí, tudo bem. Ah, esse é preconceito meu com o ator. Massa. Massa. Aí tem o Plus, que tem o Ed Redmayne. É Ed? Esse cara é bom mesmo, ele tá com... Ele tem uma carinha assim de bruxo meio atrapalhado. Ele parece um Wesley, ele é ruim. É, ele foi um bom casting. Mas sabe um negócio que eu achei muito palha? Os efeitos especiais eu achei muito ruins, velho. Sério? Tem uma cena que tem uma maçã sendo comida sozinha, sim, assim. Sim, tá muito mal feito. Nossa, achei muito mal feita a maçã. Mas não tá... Se bem que o filme já lança em novembro, né? Eu falo que achei... não deve estar pronto ainda os efeitos, mas realmente... E assim, nos filmes do Harry Potter... Os efeitos são filmes. Pra época, né? Porra. Eu nunca parei e falei assim, nossa, que efeito que me tirou, assim. É. Mas nesse curtinho, eu já vi várias cenas que eu fiquei, oxe, velho. Pois é. Que então, palha é isso? Mas o que você acha de terem 5 franquias desse negócio? 5 sequências desse eu negócio? Eu acho que é isso. É mamando na teta da vaca. Pois é. Mas a vaca, no caso, desculpa aí chamar ela de vaca, mas é a J.K. Rowling, que tá dando de mamar pra essa sequência toda. E eu confio muito nela, cara. Porque assim, o negócio é, ela tá escrevendo os roteiros desse filme. Não estão adaptando roteiros dos livros dela. E se ela tá se sentindo confiante pra fazer o roteiro, é porque é mais fácil de ganhar dinheiro com o filme logo do que ter que fazer o livro pra depois fazer o filme, pra depois... Pois é. Então acho que ela achou um atalho aí e falou, opa, já vou mandar. Mas eu acho que isso pode diminuir a qualidade das coisas. Porque são duas linguagens diferentes. Não, uma não, coisa é filme e outra coisa porque quando é você adapta um livro... É livro. Pois é, quando você adapta um livro, você tá deixando de fora muita coisa. Quando você já escreve um roteiro, ela pode amarrar a história toda ali, sacou? Dentro daquelas 2 horas, 2 horas e 20, sei lá. Sim, mas aí você pode perder a profundidade que essa já tem. É, mas é um universo que a gente já tem conhecimento. Ela não precisa introduzir a gente ao novo universo. Não, a gente já sabe de qual é. Então fica mais fácil, sacou? Não, eu tô dizendo assim, a gente não sabe, mas... É, tudo bem. Mas eu acho que 5 ainda é muito. Porra, eu confesso que eu fiquei bem animado de ter a possibilidade de ter um novo Harry Potter, assim. É um personagem que não é um Harry Potter, é. Né, que tem a oportunidade de ter um tanto tempo de contato com a gente quanto o Harry Potter teve, quase, foi, né? É. É, mas enfim, que isso é muito legal. A gente tem um novo personagem querido desse universo, né? Além do Harry Potter. Mas enfim, o que eu queria só encerrar é que naquele vídeo, uma coisa que me preocupou foi no comecinho dele, quando começa umas vozes dos filmes antigos e tal, umas frases dos filmes, e aí tem uma frase do Dumbledore que fala, isso que você está assistindo é uma memória, né, daqueles negócios que o pessoal vê. Então isso eu fiquei meio preocupado, com medo de ser tipo isso, sacou? Tipo, vai aparecer o Harry, vai enfiar a cabeça num pote assim, e aí vai ver esse filme todo e depois vai tirar. Aí agora eu vou pegar outra história, vai pegar. Eu não sei se isso funcionaria tão bem quanto... É, né? Eu confesso que eu fiquei com medo de escutar essa frase lá. Enfim. Não, mas acho depois que saber que vai ter 5 filmes, eu fiquei meio preocupado. Mas é isso aí, né? É. Fala muito. Vamos para a próxima. Ah, Chazão. Eu tenho uma pergunta. Ah, fala. Mandei. Porque são eventos antes dos eventos do Harry Potter, né? Isso. Isso quer dizer que vai ter o fight com aquele você sabe quem? Acho que, nem, sabe quem. Acho que ele não é nem vivo ainda, cara. Então é bem... Bem antes. Entendi. Pois é. Beleza. Próxima notícia. Chazão, o diretor de Jurassic World, Colin Trevorrow, falou um pouco sobre a sequência do filme, na qual ele será produtor, não diretor. Colin disse: os dinossauros vão fazer um paralelo com o tratamento em que os animais recebem hoje. Abusos, experimentos medicinais, animais de estimação, ter animais selvagens em zoológicos como prisioneiros, a maneira como as forças armadas usam os animais, animais como armas. E aí, Chazão, você que é um fã de Jurassic World, o que achou dos comentários sobre Jurassic World 2? Não, os comentários, ok, eu acho que é um... Tudo bem, o cara precisa inventar alguma coisa pra fazer o 2, né? E no 1 ele já comentava um pouquinho sobre esse negócio de usar os Velociraptors pra serem do exército. Tem aquele... Tem esse plot. É, esse plot aí, esse início de conversa aí. Que eu acho que eles trazerem pro segundo não tem muito problema. Só que eu achei o primeiro filme uma bosta. E acho essa desculpa pro segundo fraca. Né? Se for só sobre essa ideia que os animais... Porque são animais feitos em laboratório logo. Né? Os dinossauros. Uhum. Eles já são de laboratório. Ah, testes. Como assim testes? Eles já são a conclusão de uma porrada de testes. Mas Chazão, você está dando vida para a pessoa. Agora depois você tem o direito de controlar a vida dessa pessoa porque você deu a vida para ela? É um animal, não é uma pessoa. Né? É um dinossauro, né? Nem um animal que existe é ainda por cima. É uma nem você que é católico e defende os bichos que foram criados por Deus, nem isso você pode, porque nem por Deus foi criado essa desgraça. Essa desgraça. É, eu, sinceramente, eu não gostei dos comentários mesmo. Eu achei que é muito, primeiro, muito batido e, cara, e meio que é um tema já recorrente no Jurassic Park já, né? Mas tem aquele negócio de você começar a torcer pros dinossauros, cara. Porque a ideia do primeiro Jurassic Park era que você entendesse que tinha realmente humanos maus, mas que os, não são todos os humanos que são maus e que você entende que os dinossauros são perigosos. É. Agora aqui, falando isso assim, velho, tu vai começar a torcer só pros dinossauros e que se for da humanidade, se ninguém tá fazendo porra de animal de estimação, botando essas porra assim. Sério. Vai se fuder, tá ligado? Não tem como defender, sacou? Não tem como torcer. Falar, não, mas eles realmente podem ser animais de estimação, eles merecem ser prisioneiros, merecem ser abusados. Não tem como defender essas coisas, sacou? Então, eu acho que tá perdendo uma parte muito importante da premissa original do filme. E invertendo papéis que são fundamentais dentro da história. É, eu não... Esse... reboot, vamos dizer assim, do Jurassic Park. Não, eu acho que fizeram, demais já lá atrás, porque foram três filmes, foram, né? Três, é. Eu acho que o terceiro também já foi exagerado, então daqui pra frente, se não tiver uma ideia original bem interessante, eu não... E essa não é nem original e nem bem interessante. Nem bem interessante. Pois é. Vamos ver como é que esse Colin Trevorrow cuida do Star Wars episódio 9, que é dele. Nossa senhora. Pois é. Mas beleza. Vamos confiar na força. Chazão, trailers. Toda semana vários trailers são lançados na internet e a gente escolhe aqui um recente para comentar com vocês hoje. Para manter no clima de Dia das Crianças, o primeiro. Vamos comentar sobre o primeiro trailer do Power Rangers, um teaser trailer, né? O reboot da franquia que teve início nos anos 90 trará a história de origem dos heróis. Da Alameda dos Anjos chegará às telonas em março do ano que vem. Chazão, a gente podia falar do Rogue One, teve um trailer, mas já tem tanta gente falando disso na internet. Com certeza vocês não estão afim de saber mais uma opinião nossa. A gente gostou do trailer. Gostou do trailer? Uhum. Então beleza. Vamos falar de Power Rangers, Chazão. Bora, você... Power Rangers é que é um negócio. É um negócio, velho. Porra, a gente, né, criança dos anos 90 aqui, meu irmão. O filme com certeza não é pra gente. Eu senti não, essa vibe. Eu também não, senti. Não é. um filme pra galera que cresceu com Power Rangers. É, pra trazer uma galera nova. Né? É, mas ele não deixa. Mas ele não deixa de ser atrativo também, assim. Tipo, eu vou assistir esse filme, sacou? É, eu também. Mas. O trailer. O trailer eu achei. Eu não achei ruim. Achei legal, tal. Café. É. Mas o que eu achei problemático? Eu achei que ficou parecido um pouquinho com o Quarteto Fantástico, esse último. E esse me dá o medo dos infernos. Nossa, eu achei a mesma coisa. Eu fiquei com muito medo, velho. Eu via eles indo lá pra tal da carteira. Nossa, eu achei muito parecido com o Quarteto Fantástico, velho. E isso eu acho que é uma merda. É. Porque o Power Rangers tem uma história boa, maciça. Eles têm muitos anos aí de estrada, né? Não precisava copiar blockbusters falidos, né? Mas a criança dentro de mim ainda tem esperança de que vai ser legal. Porque a minha memória de filme de Power Rangers é boa. É. Assim, boa porque a gente viu quando era criança. Eu acho que se você Sim. for ver agora... Mas atendeu as minhas expectativas na época. Então eu tô torcendo pra... Eu acho que é isso. Entender que não é um filme pra gente. Isso. Eu gostei bastante da estética. Eles estão mais sombrios, mas o trailer é todo escuro, assim. A própria armadura deles é escura. Não é brilhante nem nada. É, mas é isso também. Eu achei muito parecido com o Quarteto Fantástico. Fiquei com medo. Mas eu gostei muito da cena da Rita Repulsa. Eu gostei dos personagens, dos atores. Eu acho que eles estão bem, pelo que a gente, pouco que a gente viu. É, só que eu achei que tem muita coisa sem armadura. E tô com medo de ser uma história de origem muito grande pra no finalzinho a gente ter um pedacinho. Que nem o trailer foi, né? Que aí, tipo, no finalzinho, aí eles se transformam. Então, assim, a gente não viu Zordon. Não viu os Megazords. Não viu o Alpha. Então, ainda tem muita coisa pra ser visto ainda, né? Filme se estreia em março, dá pra gente esperar um pouquinho. A esperança é a última que morre. Exatamente. Chazão, próximo assunto, bilheteria da semana. No caso, toda semana a gente comenta aqui os resultados das bilheterias dos últimos fins de semana aqui no Brasil. Vamos começar aqui com o final de semana. O último final de semana que a gente tinha feito, o segundo a gente tinha estreado em primeiro, tinha Magnificent Seven, então os Sete Homens e um Destino em segundo, Torrico em terceiro, Pets em quarto e em quinto Bruxa de Blair. Então, agora para a bilheteria do final de semana de 29 de setembro a 2 de outubro. No caso, a gente teve a estreia do Lar das Crianças Peculiares, do Tim Burton. Né não? Que estreou, review. Nosso review tá lá, você pode assistir a nossa crítica no canal e conferir a crítica do Razão de Aspectos também no blog deles. Beleza. Segundo lugar, Cegonhas, com 3,2 milhões, caiu para o segundo lugar. Gênios do Crime, que é uma bosta, estreou em terceiro lugar com 2,8 milhões. Torrica ficou em quarto lugar com 2,1 milhões. E Sete Homens e um Destino ficou em quinto com 2 milhões. Todo mundo ganha 2. Pois é, Chazão, isso aqui é mais uma daquelas bilheterias fracas, né? A gente teve o primeiro lugar com 8 milhões, não é? Assim, não conseguiu nem chegar a 10, mas também assim... Se distanciou bastante do segundo, que está com 3 milhões, né? São 5 milhões de reais de diferença. De diferença. E todos os outros estão bem pertinho, assim, né? Você vê que a diferença do segundo para o quinto também ainda está bem dividido aí. Nada levando muita grana, mas também nada ficando assim muito na mão, né não? Mas eu tenho uma questão para reclamar. Os Magnificent Seven lá saiu muito rápido de cartaz. Mas muito não tá vendendo, cara. Olha aí, eu queria ver tá o caindo, filme. Véio, tá caindo cabuloso. Não consegui assistir. Por isso que a gente comenta isso aqui. Porque você vê, se neguinho não vai, neguinho tira de cartaz. É assim que funciona. Pô, que sacanagem. Aí fica essas porcarias, Gênio do Crime. Gênio do Crime, aliás. Eu até comentei aqui, falando que se os deuses do cinema são justos, esse filme não sobrevive muito tempo. Mas aí a gente vai pra outra semana. Outra semana que a gente Nossa tem aí. Senhora. Pois é. A data aqui tá errada, tá de 6 de setembro a 9 de outubro, mas é de 6 de outubro a 9 de outubro, óbvio, que a gente tem em primeiro lugar ainda o Lar das Crianças Peculiares com 6,2 milhões. Nossa. Em segundo lugar é Fada da Kéfera, aliás, que tem a crítica também no blog Razão de Aspecto, que tá muito bem acessada, assista lá, o Lucas Albuquerque mandou muito bem na crítica, apesar de Nossa, ser. Nossa, eu fico até doente de ver um negócio desse. Pois dá é. Até um câncer. Beleza, ó. Terceiro lugar, cegonha. Cegonhas com 1,8 milhões. Em quarto lugar, Gênios do Crime com 1,7 milhões. E Assassino a Preço Fixo, outra estreia aí. Dois, né? A sequência. A Ressurreição, eu acho. Nossa, que é o nome, inclusive. E é com 1,6 milhões. Jason Statham, né? Que fez o primeiro, né? Chazão, o que você achou aí? Eu? É. Eu fico doente, é isso que eu acho. O que é a Kéfera estrelando qualquer coisa no cinema de Ué, qualquer. Ela ainda é mais atriz, que é uma cara. Fada. Ah não, velho. Para isso. Mais uma vez, o filme não é pra gente. Tem que lembrar que a Kéfera tá fazendo o papel da Xuxa. Nossa. Nos anos ali 2000 e tal, 90 e pouco. Quando ela fez aquele. Como é que é? Do Xuxa e os Duendes. Nossa. Essas coisas, assim, a princesa, não sei o quê. A Rainha então, dos Baixinhos, foi o auge da Rainha dos Baixinhos. Pois é, então ela tá pegando esse público que tá carente e mandando um filme pra eles, que é onde tá a grana, Chazão. Se você não tá ligado, esse é a Fada. Desde que a gente começou a cobrir bilheterias aqui, que foi no final de maio, eu acho, pra começo de junho ali, é a segunda maior estreia nacional, perdendo única e exclusivamente pra Carrossel 2, que fez 5,5 milhões no seu final de semana de estreia. Nossa. E então, assim, é bom, cara. Pra Kefra é ótimo, pro Brasil é ótimo também. É a segunda maior bilheteria nacional do ano até agora, né, de maio pra cá. E mas acho eu não que acho coisa, ótimo, cara. Quem sente essas porcarias? Mas qual o problema? Sempre teve essas porcarias, velho. É um mercado que existe, que dá dinheiro, que as pessoas precisam pegar, cara. E é bom também pra Kefra, que é uma atriz, tá se realizando aí no cinema, fazendo material que ela acredita. Eu acho bacana, assim. Eu quem não acredita vou ver o filme. Em é fada? Ela tá acredita. Indo lá ela... pra ganhar esse dinheiro. Exatamente. Não acredita. Porra, que acredita que dá pra ganhar dinheiro como atriz, véio. Ainda mais encabeçando o filme, o primeiro filme dela, como líder aí, como cabeça do filme. Só tem a foto dela no pôr do cartaz. Eu ficamos aí na expectativa das aparições do Anderson Nunes. Eu não sei nem quem mais que tá nesse filme e o filme levou 5 milhões. É, não. É assim, pra também me parecer que eu tô só reclamando. Eu não tenho nada contra a Kef. Deixa a menina, ela faz o negócio dela lá, o trabalho dela, as pessoas gostam, não tem nada contra. O meu problema é com o filme ser de baixa qualidade. O que me preocupa é o cinema brasileiro ficar dependendo dessas comédias que foram feitas para agradar e ganhar dinheiro. Já isso não. É que me preocupa, porque nós somos muito ricos. Sim. No cinema, os Sim. brasileiros. Então, mas a gente ainda não precisa vai. Só disso. Não, pois é. Mas, velho, blockbuster é blockbuster, assim, não tem como esperar que os filmes bons, né, fiquem em primeiro lugar nas bilheterias. Isso não é a nossa realidade. Infelizmente, os filmes que estão dando dinheiro são esses aí, Carrossel 2, Kéfera. E, por um lado, eu acho bom, por outro lado, claro que eu vou achar ruim também, porque a qualidade... que a gente tá jogando na tela, não como, ó, o Brasil vende isso aqui, ó, pá. Nossa, sacou? Mas, enfim, um detalhe sobre essa semana, que esse foi o final de semana de estreia do Festa da Salsicha, Chazão, animação do Seth Rogen, que abriu em nono lugar com nossa. 809 mil reais. Falando em filme que não vai ficar muito tempo em cartaz, esse pode esperar que rapidinho. Esse daí, velho, não vai durar muito tempo. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Mas a nossa crítica da Festa Salsicha tá bombando lá no nosso canal, dos vídeos mais vistos já. Já estamos quase com 1.000 views. Olha só como a gente é um canal humilde, né? Nossa, vídeo mais nada visto, como falar novo. Putaria doidado, né? Falamos bastante putaria nesse vídeo. Pois é, a nossa crítica que a gente fez essa semana foi de Festa Salsicha. Que não chegou nem encostou no topo da bilheteria. E essa semana agora vai estrear Kubo, que é uma outra animação também, difícil de vender. Eu espero que ela chegue lá e a nossa crítica já está lá também. E já está no Razão de Aspecto também. Vamos lá, Chazão? Mas deixa eu só falar do Festa da Salsicha. Fala, que Festa da Salsicha. Todo mundo sabia que não ia vender, né? É. Pelo menos aqui no Brasil. Porque a gente tem esse lance de ser mais conservadorzinho, assim, mais e tal. Católico, blá blá blá. Pois é, porque todo mundo. Nos Estados Unidos até que dá pra ir, mas aqui. Ninguém não vai. Deviam ter colocado Hardcore Henry. Pois é, tá vendo? Bom, Chazão, vamos seguir em frente aqui, vamos falar dos filmes que a gente assistiu ao longo da semana. Toda semana, né, a gente assiste muitos filmes que não são só aqueles que a gente faz os comentários lá no canal. E a gente, né, sente falta de ter um espaço para comentar. Então eu quero começar por você. O que é que você viu de bom essas duas semanas? Essas últimas semanas eu andei enrolado em casa e não sei o que. Eu vi poucos filmes, mas vi bons filmes. Então eu tava traumatizado com o original dos... Como é o nome em português? Do Sete Homens e um Destino. Eu tava traumatizado com Sete Homens e um Destino, porque eu gostava dos velhos antigos, e aí eu assisti esse filme e achei uma bosta. Eu discordei já dele, achei o original sensacional, mas vamos lá. Fala e aí eu fui pra um clássico sensacional, eu fui ver For a Few Dollars More, ou Por Uns Dólares a Mais. É? Não é um punhado de dólares, não? Né? Não, esse é um outro. É outro, né? Ah, tá. Eu não entendo nada. E, puta, que filme. Isso é um filme de velho oeste, velho. Porra, os caras são malvados de verdade. Tem o Homem de Preto, o Homem Sem Nome, o Índio. Porra, só tem sucesso. As músicas, puta as músicas, velho. Esses caras mandavam bem pra fazer essas músicas. O Clint Eastwood. É o Ennio Morricone, né? É. O Clint Eastwood, porra, que pinta. Todo mundo quer ser o Clint Eastwood, velho. É? O chapeuzinho, pá. Bom demais o filme, fica aí a dica. É um pouco longo, para um velho oeste ele é meio longo, mas é... Esse é qual da ordem cronológica da trilogia do Homem Sem Nome? É porque eu acho que o último é o The Good, the Bad and the Ugly, acho que esse é o segundo. Deve ser, porque o primeiro é Fistful of Dollars, esse é mais dólares, então deve ser o 2, né? É, eu acho que esse é o segundo. Porque a gente entende pra caralho. Porque a gente já sabe dele, tipo, o filme já leva em consideração que você conhece o personagem. É, mas aí, muito bom, fica a dica... Duelos, nossa, bom demais, traições. É, e não é Velho Oeste, mas também é um filme de duelos, traições. Não, eu vi também 11 Homens e um Segredo, voltei pro clássico. Pro clássico? Qual clássico? Esse é um remake. Não, o remake. Eu vi clássico o clássico do... Que, na minha humilde avaliação, o remake é melhor que o original. Joguei. O remake é um bom filme, eu gosto pra caramba. Porra, a música, eu acho sensacional nesse filme. As músicas. A little less conversation, a little more action. Os dois, o Brad Pitt e o... como é que é o George Clooney. O George Clooney estão bem demais, velho. Você olha pra cara deles e eles estão com umas caras assim, tipo... De quem tá se divertindo fazendo o negócio. Só de olhar pra cara deles eu já começo a rir. O Matt Damon também novinho ainda, né? O Matt Damon novinho... O pai da Mônica, que faz que faz um cara lá, o velhinho. O Big Ricão lá de Las Vegas, falido. Porra, bom demais. O Terry Benedict, que é o... O ator é o... Porra, o cara é cabuloso, velho. Peraí, Terry Benedict é o Andy Garcia. Porra, o bicho tá ótimo, velho. Também... Tipo, ele tá fazendo o vilão, mas dá pra ver que ele tá se divertindo pra caralho. Não, o filme deve ter sido muito divertido de gravar, né? Muito bom esse filme. Don Cheadle, mó galera. Nossa. É, o do elenco todo muito bom. O irmão do Ben Affleck também tá lá. Tá lá. Também novinho. E os bichos... É muito bom. Eles são dos melhores, aqueles dois lá. Os bichos brigando, lá. É muito bom. E a cena que o Brad Pitt, depois que eles fizeram tudo, ele levanta o capacete, uma das cenas mais gratificantes, assim, eu boto fé do cinema. Porque o bicho levanta e fala, pô, mandaram muito... Então foram esses, foram poucos, mas foram bons os filmes que eu assisti. Foi bem pouquinho, Chazão. Eu vi muita coisa, cara. Eu tô no outubro aí, quase que um pra um. Acho que eu tô devendo um filme aqui, pra ficar um filme por dia. Então eu vou listar aqui e eu vou comentando aos poucos. Eu vi, Chazão, Swiss Army Man, que é um filme com o Paul Dano, sabe quem é? Do There Will Be Blood, do... Love and Mercy, é o cara, Pequeno Miss Sunshine, sim, seu vizinho. Sim. Pois é. Ele é um ator que pra mim é um dos talentos dessa geração, dessa nossa geração. O bicho vai estourar ainda, tipo, mais do que já tá. O bicho tem, velho, tá muito bom. Esse filme, inclusive, ele tá excelente, fazendo um náufrago que tá quase desistindo da vida quando encontra um... cadáver. Eu vi que é com o Harry Potter. Com o cadáver do Daniel Radcliffe, no caso do Harry Potter. Tadinho, vai ser sempre o Harry Potter. Pois é, mas ele tá muito bem como cadáver. Sim, sensacional, velho. Ele é um cadáver que Que ele, que o... É mágico, né? Ele tem poderes mágicos, ele peida. E aí, ele juro, é um cadáver que peida. E aí ele faz auto-parado com peido, com tipo, velho, é tipo um cadáver mágico, assim. Tipo um canivete suíço mesmo. Ele vai descobrindo altas funcionalidades do cadáver. E ele começa a ficar amigo do cadáver, começa a conversar com o cadáver. E enfim, é muito doido. O filme é uma loucura, mas ele é muito bonito. As atuações são excelentes. Você tem que entender que é uma proposta completamente absurda, né? Claro. E se divertir com o filme, porque ele é engraçado. Ele tem... Você se envolve com os personagens. Você realmente compra a ideia do cara tá desenvolvendo aquela amizade ou barra romance, não sei, em alguns momentos assim, com o cadáver. E, velho, e você para pensar no quanto isso que é absurdo, mas ao mesmo tempo você tá vendo aquilo, então você entende por que isso tá rolando. Muito louco, o filme é muito bem feito. Meu namorado é um zumbi 2, a vingança. É quase isso, né? Só que melhor. É, que não, o filme é ruim também não. Ah, não, falar que... Mas tudo bem, não, vamos entrar nesse meta. Não, tudo bem. Vamos lá. Vi Fete Salsicha. Vi Cidade de Deus, Chazão. Aê, rapaz, eu revi esse filme. É, filmaço, pra mim, é o melhor filme brasileiro já feito, assim, se pá, é um dos, né? Esse filme é sensacional. Eu adoro esse filme, tinha muito tempo que eu não ouvia. Você já comentou aqui também, com algumas cenas importantes. Eu quero dar destaque pra cena do cabeleira fugindo e o pessoal pegando o cabeleira. Velho, essa cena é tão bonita, velho. Puta, eu quase chorei, velho. O bicho correndo, aí entra, velho, uma música, um sambão mega triste, assim, bom, bom, não, não, não. E, velho, o bicho correndo, assim, ó, e tu fala, caralho, velho, que cena incrível. Esse filme é pra matar, pesado. Nossa senhora, isso é muito, muito, muito bonito. É, impressionante como os personagens são legais, a história é bem contada, as atuações são maravilhosas, e eu tô arrepiando de novo aqui de falar desse filme. Não, porque... esse filme é... Porra, dá pra fazer Deus, episódio só dele. Coisa linda de Deus, Cidade de Deus. Coisa linda de Deus. Eu vi Bowfinger, que é uns picaretas com o Ed Murphy e com o Steve Martin. Onde é um filme muito engraçado, assim, no sentido de que é um cara, um produtor de Hollywood, tentando fazer um filme com baixíssimo orçamento. Moleque, eu adoro esse filme. É muito engraçado porque ele tá filmando, o Ed Murphy é uma estrela, e ele filma o cara sem saber que ele tá no filme. Nossa, assim. Senhora, então, é muito ele, bom, as coisas que eles fazem pra poder filmar o cara sem ele saber, aí o cara fica completamente paranoico. Cara, o filme é muito divertido. E assim, eles arranjam um dublê pro Ed Murphy, que é o próprio Ed Murphy que faz. Mas eu acho ele fazendo tá esse bem. Bicho, não, velho. Ele é impressionante. O Ed Murphy, quando ele. Você é pra transformar de Nossa, personagem, velho. O bicho é impressionante. E nesse filme ele faz os dois muito bem. O Steve Martin tá muito engraçado. Eu adoro esse filme. A menina que faz. Não vou lembrar o nome dela agora. Ah, que faz a atriz, que começa a dar pra todo mundo, assim, velho. Ela, então ele tem uma crítica muito forte sobre Hollywood também, que é muito engraçada, como é que os filmes independentes são feitos, e alguns estereótipos. E é um filme de ET, né? Da atriz. É um filme de ET. O filme é muito engraçado. O policial derretendo na frente. Então é isso, eu vi Bowfinger. Pô, e... Esse é muito bom, fica esse é bom. A dica esse desse é bom. Filme aí. Chazão, eu vi. E aí eu comecei, então. É uma maratona dos filmes Harry Potter, já preparando, porque a gente vai fazer um vídeo especial sobre os filmes Harry Potter aqui no canal. Então eu tô revendo todos, que eu só tinha visto, eu como mega fã de Harry Potter dos livros, vi os filmes só uma vez, eu acho, que eu nunca fui um grande fã dos filmes. Eu também não. Mas eu devo confessar, eu não vou comentar muito dos filmes aqui não, pra comentar no vídeo, mas eu devo confessar que eu tô amando rever os filmes, assim... Cara, eu tô vendo coisas que eu não tinha maturidade pra ver na época, não entendia o suficiente de cinema pra ver naquela época. E vendo agora, e conhecendo o material original, e vendo o filme, a diferença, eu tô impressionado. É, pelo menos até agora, eu vi três, né? Então, eu vi o Pedra Filosofal, a Câmara Secreta e o Prisioneiro de Azkaban. Dois do Chris Columbus e um do Alfonso Cuarón. Uhum. E gostei muito dos três. O terceiro eu detestava. É, né? Eu não gostava, porque eu achava que ele achava, eu não gostava do negócio da volta do tempo e tal. Fui rever agora, não, minha opinião mudou já bastante. Mas, enfim, eu não vou comentar muito sobre eles pra poder falar no vídeo. Ufa, vocês estão prontos? Que tem mais filme ainda, tem mais filme. Ó, eu também vi Cubo, que tá, nossa crítica tá lá no canal. Vi Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, né? O primeiro, né? É, eu Raiders of the também, Lost então. Ark. Cara, e aquele negócio do Spielberg, assim, eu acho que esse não é o melhor trabalho dele, tendo visto E.T. e... qual foi o outro dele que eu vi recentemente? Jurassic Park. Foi. É, quase que é por agora também. Ver esse, realmente, ele deixou um pouco a desejar, mas o filme é muito divertido, cara. Nossa, é bacana demais. A abertura desse filme é sensacional. É a definição, né, do cinema pipoca, assim, a abertura é sensacional, é bem clássica. Nossa. E, assim, toda... A aventura em si é muito bacana. Eu achei que... Tinha tempo que eu não vi esse filme. Eu achei que os conflitos são meio fáceis de resolver, assim, demais. Assim, um negócio muito cabuloso que se resolve assim, ó. Aí eu fiquei levemente incomodado com isso, mas... Cara, mas é um filme muito bacana também. E a gente gravando aqui, eu vendo a cara do Harrison Ford ali no seu pôster do Blade Runner. Mas, enfim. Vi também, Chazão... Ligeiramente Grávidos. Eu já vi esse filme. Do Seth Rogen, eu vi a Festa Salsicha, fiquei na saudade de ver algum filme antigo assim, do Seth Rogen. Fui ver esse filme, eu tinha visto esse filme em 2008, sei lá, filme de 2007, eu vi por aí, 2007, 2008. E agora eu fui rever, cara, e eu, cara, eu me identifiquei muito, assim, porque, enfim, digamos que o cara, né, eu fui pai muito cedo, né, ele é um pouco mais velho do que eu no filme, acho que ele... No filme tem a idade que eu tenho agora, assim. Mas eu fui pai aos 22, né? E eu entendo todo o processo, assim. Eu me identifiquei muito com esse processo de porra louquice pra... Cara, eu preciso... Agora eu vou ter um filho e é muito rápido. São 9 meses que você tem pra aceitar, pra ter conflitos e não sei o quê. E como que isso muda no final do filme? Você vê que... Como que isso muda a sua vida? E o Judd Apatow, que foi o cara que escreveu e dirigiu o filme... Brilhou, velho, nesse filme, assim. Acho que, se pá, pelo que eu me lembro, é um dos melhores filmes dele, se não o melhor filme dele. Porque ele é muito bem feito nesse sentido, de como ele foi fiel a esses quesitos, a esses temas, como que ele soube abordar e como que ele resolveu, dentro do próprio filme, esses temas que ele trouxe a bordo. É muito bacana, personagens muito engraçados, assim, e o Seth Rogen muito bem, a menina também muito bem. Eu sei que ela brigou com o Judd Apatow depois desse filme, porque, sei lá, não gostou. Ela brigou com metade de Hollywood. Ela é meio encrenqueira, essa menina, né? Mas nesse filme ela tá muito bem, cara, e é um filme muito divertido, recomendo também, Seth Rogen. E eu acho que é isso mesmo, foi nesse filme que ela começou a pirar, ou pegar a fama de ser doido, que ela não quis terminar o filme, que ela disse que era... O filme é falar mal das mulheres, não sei o quê. Eu acho que mó viagem. Mó viagem, que o filme é mó delicado com esse tema. Eu não gosto tanto, não, mas é um bom filme. Pois assim. Eu tinha muito tempo que eu não vi, e quando eu fui rever, rolou uma identificação mais forte, assim. Vi também Hunt for the Wilder People, Chazão, que é um filme do Taika Waititi, que é o diretor de Thor Ragnarok, que fez What We Do in the Shadows. E eu... amei esse filme também. Esse Suicide Man, desses filmes que eu vi, foram os que eu mais gostei disparado. Entraram pra minha lista de favoritos do ano de 2016. Porque eles são muito bons, assim. Esse Hunt for the Wilder People, ele não é comédia escrachada igual é o What We Do in the Shadows. Que é hilário, do começo ao fim, é uma bobajada, né? Chega a ser ridículo. Ridículo, assim. Mas é muito bem feito, assim. Esse aí é um tema mais sério, de um garoto que cresceu a sua vida inteira num lar adotivo e ninguém queria ele, então ele era encrenqueiro, gordinho assim, encrenqueiro. E aí, até que uma mulher resolve adotar ele, e aí o marido dela não tá nem aí pra ele, mas ele começa a se apegar a ela, começa a desenvolver uma relação bacana com ela, ela morre, e ele fica com o cara que não quer saber dele, e a assistência social vai pegar o garoto de volta. Para isso não acontecer, ele foge para a floresta. Eles moram na Nova Zelândia, do lado de uma floresta, assim. Foge para a floresta. O velho que inclusive é o Sam... Ai, caralho. O cara do Jurassic Park, que tá no 1 e no 3. O arqueólogo lá. O cara que... fica com as crianças no primeiro filme. Ah, sei. Esqueci o nome dele, desculpa. Pois é. Ele foge atrás do garoto. E aí, a polícia acha que os dois fugiram, que rolou uma bosta, começam a correr atrás deles. E o filme é eles fugindo, se escondendo, vivendo da na floresta. E começa a desenvolver também a relação entre os dois, e pá, e eles têm uns cachorros. Cara, o filme consegue ser muito engraçado, divertido, sabe, com um sentimento bem forte, bem trabalhado, e me deixou mais fiel, né, assim, com mais, digamos, eu tô acreditando mais no Thor 3, com vontade, mais vontade de ver o Thor 3, porque agora eu sei que ele consegue fazer um filme que não seja só besterol, que tem momentos que são mais sérios e que relacionamentos que se desenvolvem de verdade, e é muito, isso ficou muito bem feito nesse filme, e Thor 3 vai ser foda. Vamos ver. Chazão, pra encerrar os filmes que eu vi, que eu já falei pra caralho aqui dos filmes que eu vi, eu vi um clássico, agora sim, um clássico, The Thing, esse ou é um O Enigma de Outro Mundo, sei lá, uma coisa assim. Sério? É, eu acho que o nome desse é em português. É, eu acho que é isso mesmo, porque eu procurava A Coisa e não... Não é A Coisa, não, é. É Kurt Russell, do diretor, putz, ai caralho, diretor clássico desse filme. Ah, eu adoro, bicho, foi o que fez os filmes de terror todos bons, tá ligado? Tipo, a Halloween. É, a Névoa, quem que lembra da Névoa? Ué, a Névoa é um clássico dos... Cara, não tem filme de terror. Não, Amante do Terror, entendo, por favor. É pior que eu não entendi mesmo. Ele também fez os outros filmes do Snake lá. Eu acho que Pânico é dele também. Escaping LA, Escaping... John Carpenter. John Carpenter. É, eu não sei se Pânico é dele não, Halloween eu sei que é dele. É, mas enfim, eu nunca tinha visto esse filme. E você sabe que eu sou um cagão, e eu não assisto muito filme de terror. Eu falei, ah, vou ver aqui, o que tem filme de terror, tem, ah, esse aqui é um clássico, eu nunca vi, vou ver. Caralho, que filme massa, velho. Muito massa, não porra, é? Porra, muito doido. É muito massa, esse é muito foda, eu curti pra caralho, assim. É muito, muito massa. Os enigmas, a tensão dentro do negócio. O jeito que esse cara construiu a tensão do filme é impressionante, velho. As cenas, sabe, pra isso, tá ligado? E detalhes, e a iluminação. Cara, o filme é muito bem feito. Eu curti pra caralho, assim, desses caras. É bom você descobrir um clássico, assim, sabe, que você nunca viu, que é foda. E esse foi o caso. Achei incrível, o Kurt Russell tá muito bem. A cena que ele descobre, que ele vai num outro lugar e ele descobre o mistério, então, me dá arrepio, véio, essa cena. Nossa, muito doido. Cara, eu fiquei com uma coisa encucada na minha cabeça, velho. Porque o filme começa com o cachorro vindo e tal, papá, e aí eles vão atrás de onde que o cachorro tava, de onde que o cara era. Chegando lá, eles encontram um bagulho completamente destruído, e eu preciso ver um filme, um prequel da coisa. Ali, aquilo, as coisas que aconteceram naquela cabana ali, velho, dão um prequel perfeito, sacou? É começar a contar aquela história e terminar exatamente com o cara fugindo atrás do cachorro. É assim que tem que terminar o filme. Eu tô louco pra ver se esse filme já existe. Por favor, fala pra mim. Porque não é possível que não exista. É daquelas coisas que, velho, eu falei, cara, tá aí. A ideia é perfeita, o filme é perfeito. Isso precisa ser feito. Ou se já existe, eu preciso assistir isso, cara. Porque, puta que pariu. É muito... E os efeitos práticos desse filme, nossa, são sensacionais. O cara quase morreu, tu bota fé? Qual? O cara que fez... O Kurt Russell? Não, o responsável pelos efeitos especiais, o cara trabalhou tanto, por tantas horas em sequência, que quase morreu. E quando ele terminou, neguinho teve que levar o bicho direto pro hospital, porque ele tava sofrendo de um caso de... Como fala? De... Caganeira. Não, de cansaço agudo. Cansaço agudo, eita. É, o cara tava pra morrer mesmo, tipo, ele trabalhou uma semana inteira sem dormir, umas coisas absurdas. Assim. Tá louco, velho, tá louco. Mas ficou... Nossa, mas ficou demais. A muito cena legal. Clássica do bicho metendo a mão na barriga do cara e a barriga comendo. Porra, comendo a mão. Velho, muito louco. Muito doido. O filme é muito, muito doido. Fiquei de cara. De cara. E o Kurt Russell é bom, né, velho? O bicho. Quem? Ele é muito escroto. Quem? O Kurt Russell, o personagem do bicho. É muito foda, velho. Muito foda. E no final você fica sem saber, assim. Rola também um enigma no rola, final. É. Assim, sobram dois e ele fala... Ah, o cara compartilha bebida ali, tu fala, véi, como assim, sacou? E destrói tudo, é muito doido. Esse filme é muito, muito bom. Chazão, chega disso aí, já falei demais, vamos pro próximo assunto. Bora. Pronto, Chazão, agora a gente vai estrear um novo segmento aqui no canal, olha só que chique. A gente vai fazer um segmento pra gente sentir que a gente tá ficando velho. Chama os filmes debutantes, aqueles filmes que estão completando 15 anos de estreia. Ah. Esse mês, né? Exatamente. Então as estreias de outubro do ano de 2001, as principais estreias, são as seguintes. Chazão, Hora do Rush 2. Bom. Como Cães e Gatos. Não bom. Aquele que foi dublado por... Eu não sei se foi Miguel Falabella. Nossa, sim. Não sei. Jesus. Eu não sei. Tem alguém que dublou esse cachorro, esse gato aí, que eu não lembro quem que são. Os Queridinhos da América. Não bom. O Xangô de Baker Street, que é... Eu gosto. Brasileiro, né? O, é, o do jogo. Do jogo. Soares, a história, né? E Jimmy Bolha. Péssimo. Péssimo, que nossa, é como... eu odeio esse filme. Cara, eu acredito que eu nunca vi Jimmy Bolha e nunca vi Queridinhos da América. O que chamou a atenção aí, Chazão, pra você desse mês? Foi um mês fraco, né? Outubro. Foi bem fraco. Uhum. O que chamou a atenção foi Cães e Gatos. Porque eu lembro de ter ido ver A Hora do Rush 2 no cinema. E eu vi Cães e Gatos também no cinema por um erro de percurso. Eu vou defender aqui a minha honra. Mas pra mim tinha uma diferença grande, assim. Não sabia. Na minha memória parecia que tinham sido épocas bem diferentes. Eu achei que como Cães e Gatos eu era menor, porque eu lembro de assistir esse filme na casa da minha avó, assim, sei lá. Eu lembro que ela comprou o DVD desse filme. Então. E, aí o Queridinhos da América é uma comédia romântica com a Julia Roberts, o John Cusack, e a Zeta Jones. É muito. Nossa, é muito ruim esse filme aí. E Jimmy Bolha é que você tem que começar de algum lugar, né? Porque é o Jake Gyllenhaal, que é um dos atores mais legais, assim, da... Eu não sei se esse filme é antes ou depois do Donnie Darko. Porque se for depois, é uma vergonha completa e total. Total, né? Também porque acho. O Darko ficou, né? Um filme cult aí, pá. Jimmy Bolha é um lixo. Não tem graça nenhuma, é todo retardado. Nossa senhora. O que que o neguinho tava pensando nos anos 2000, velho? Pois é, né, velho? Eu só me lembro que desse o Xangô de Baker Street aí, que foi com esse filme que eu, criança, com 12 anos de idade, descobri que o Joe escrevia. Até então eu não sabia que ele era. Nem ele é um membro da Academia Brasileira de Letras, tá ligado? E eu não fazia a menor ideia. Aí eu falei, Joe? Cadê o Joe no filme? Eu não tô vendo. Aí não, ele é o cara que escreveu o livro, né? E eu acho legal, assim. Eu acho a história legal e o filme eu acho divertido, porque é como se o Sherlock tivesse aqui. E aí o cara fala inglês mesmo, né? O ator é americano, né? Aquele ator? Não me lembro, velho. Bom, mas aí é bem legal, eu acho muito bom. E é engraçado, né? Então é uma visão do Sherlock Holmes engraçadinha. A cena deles descobrindo a caipirinha eu acho boa demais, né? Eu lembro zero desse filme, eu vou falar aqui. Esses aí mesmo, A Hora do Rush 2 e Como Cães e Gatos. Cadê a trivia aí, Arthur? Pois é, se você fizesse o Xangô de Baker Street, você ia negativar. Assim. E A Hora do Rush 2 aí é o... A salvação. O Jack Chan salvando a pátria. É bom, porque... o segundo filme também é bom. O terceiro é uma desgraça, mas o segundo é divertido também. Eles vão pro Japão e... É muito bom. É Jack Chan é rei demais. Chazão, pra encerrar aqui, a gente vai falar como que foi crescer nos anos 90, né? E o nosso relacionamento com o cinema naquela época, e, enfim, como que foi ser um pequeno cinéfilo e como que isso se desenvolveu. Porque o Dia das Crianças teve aí, passou, né? Aí, então vamos aproveitar para falar um pouco disso. Começa aí, Chazão. O que você acha de ter sido uma criança dos anos 90? Melhor época. Melhor época. Foi mal aí, vocês que vieram antes e vocês que já vieram depois também. Mas sério, Space Jam, Mortal Kombat. Só tem clássico. Só tem coisa boa. Mortal Kombat eu não sei se é dos anos 90, mas bota fé também. Mortal Kombat é dos anos 90. O primeiro? Claro que é. Eu vi 15 vezes no cinema. Não, que você viu no cinema? Mentira, caralho. Claro que vi. Não, 15 obviamente não, mas eu vi pelo menos duas. Verdade. É de... 95. 95. E o outro ainda é dos anos 90 também. 98. O outro é uma bosta. O outro é uma bosta. Mas todos os grandes clássicos da Disney dos anos 90... Os próprios filmes, sem ser desenho, que eu não tô lembrando de nenhum mandando agora. Bem, tá mandando bem. O próprio Bowfinger lá é dos anos 90. Tá bom, que isso é... Matrix. Matrix é dos anos 90, final dos anos 90. Mas enfim, Chazão, porra, eu queria comentar uma coisa que é o seguinte. Assim, quando a gente era criança, a gente ainda pegou fita cassete, cara. Nós fomos a geração que pegou a transição, quando criança... De fita cassete pra DVD. E Blu-ray depois, né? E depois Blu-ray, mas aí a gente já tava maior, né? Mas É, isso era muito louco, cara. Assim, eu lembro de ir na locadora alugar umas fitas e Blockbuster. Ter que rebobinar. E Blockbuster, exatamente. Depois DVD também no Blockbuster, lotado de DVD, era muito louco. Eu lembro exatamente o dia que a gente ganhou um DVD. Eu tava saindo da escola e meu pai comprou o aparelho de DVD e buscou a gente na escola. E aí era tipo assim, caralho, eu tenho a melhor tecnologia do mundo aqui na minha mão. E o DVD veio com Space Jam e outro filme lá do... Caralho, mano. E era widescreen um lado e Standard do outro. Escolado. Eu lembro, eu não lembro direito se o primeiro filme que eu vi em DVD foi... É, não sei se foi um século em 43 minutos. Ou, eu acho que é isso. Ou sei lá, outro filme. Eu sei que eu lembro quando eu terminei de ver, a primeira vez que a gente terminou de ver um DVD, eu e minha irmã, meu pai virou pra gente e falou: e aí, quem quer rebobinar o DVD? A gente, eu! Aí ele ficou rindo da nossa cara. Pô, pai, qual é, velho? Tirando a gente. É, mas tem que aproveitar esse momento. Ser pai, você tem que aproveitar esse momento. São as melhores. Mas, porra, velho, foi muito doido. É, e depois, né, quando a gente foi crescendo, veio a pirataria, né? A gente descobriu... Nossa. Não, pirataria quando a gente era criança era minha avó gravar filmes da Sessão da Tarde. É, isso rolava muito, ela gravava altos filmes na Sessão da Tarde. Eu lembro dela gravando aquele do Ratinho no Hotel, tá ligado? Esse filme assim pra criança, filme pra criança total, riquinho... Porra, nossa, eu lembro que eu gostava de ir pra casa da minha avó porque ela tinha altas sessões da tarde gravada. Aí era mais que tipo, aí você tinha que acelerar a propaganda, aí aparecia lá parte 1, parte 2, parte 5. É, porra, era muito doido isso, cara. É uma das coisas que... O meu irmão, enfim, um cara sempre brilhante, como ele sempre foi, ganhou um pedaço de chocolate. E onde é que você vai guardar o chocolate? Ele guardou dentro da caixinha da fita. Onde põe a fita cassete? Ah, dentro do videocassete? É, sabe? A tampinha, você abre a tampinha e põe o cassete lá dentro. Ele abriu a tampinha e põe o chocolate. Porque ele achou, quem é que vai mexer nisso, não é verdade? Ah, o máximo que faz é colocar uma coisa lá dentro. E aí derreteu o chocolate dentro do cassete. Foi sucesso total. Porra, grande memória. Eu nunca fiz esse tipo de cagada, não. Mas eu lembro muito de fita cassete, eu lembro de Jurassic Park, a gente viu em fita cassete, que tinha aquela caixa, aquela capa durinha com... Nossa, nossa, eu ganhei isso. Aquilo, velho. Eu tinha uma dessa, muito eu perdi, não, eu alugava, velho, não nossa, sei. Nossa, muito doido. Porra, vi de Volta pro Futuro eu vi em fita cassete, Star Wars eu vi em fita cassete. Star Wars, né? Os próprios Indiana Jones também. Cara, muito legal. Depois a gente foi evoluindo e aí vieram os filmes digitais. E começou a pirataria pela internet, né, Chazão? Começando baixando ali de Mega Upload, LimeWire, Emule. E a gente ralava pra conseguir os filmes, cara. Hoje não é essa moleza que vocês têm aí, não, de vou baixar o filme aqui qualquer hora. Com legenda. Com legenda, a qualidade, não. Tu baixava uns vírus, baixava umas paradas bosta pra caralho. Nossa, ninguém ralou, velho. Era ralação, galera. Não era moleza, não. Pois é, mas eu acho que foi muito bom. A gente viu muita coisa bacana, né, cara? E era uma época onde os filmes ainda eram... Eu não sei, eu sinto que eles eram... Claro, a nostalgia é forte, mas eles eram melhores no sentido de que eles eram mais... Ninguém ainda estava vindo da escola dos anos 80, sacou? Ainda tinha muito efeito prático, tinha, sabe, grandes cenas de cenário mesmo, assim, de locações e... Hoje em dia isso reduziu bastante, né? A gente passou pelos anos 2000 ali, do metade pra frente ali, que foi um período de muita experimentação digital, que deu uma caída nessa qualidade, mas a gente ainda viu o muita coisa. O próprio Star Wars sofreu bastante. Porra, exatamente, né? É um dos responsáveis, inclusive. Esse é um problema, porque Matrix é o filme que eu mais gosto, mas eu acho que foi o filme que falou assim, agora vamos ter que usar, acabou, não vai dar pra ser só efeito prático, a gente vai ter que usar o computador. Uhum. E aí criou esses problemas, tipo os dois outros Matrix que usavam computador demais, né? Pois é. Mas eu acho que a gente já tá recuperando isso aí. Mas enfim, e é muito legal a gente ver, ter tido a oportunidade de ter esse contato ainda quando criança. E é um negócio isso. Que eu procuro fazer com a minha filha, que já tá com 4 anos, já tá começando a ver alguns filmes mais aventura, umas coisas mais assim, que é mostrar justamente esses filmes pra ela. Não só... os filmes de hoje em dia. Mostrar, cara, aqueles filmes que eu gostava, Space Jam, os Batutinhas. Uma Babá Quase Perfeita. Isso, véio. Esses filmes assim, cara, que dá pra ela assistir. E que é muito... Riquinho rico. Pô. Nossa, riquinho, pô, muito louco, cara. Então, assim, e que são diferentes. Tem uma pegada diferente dos filmes de hoje em dia, mas são muito bons também. É, tem uma inocência, assim, é, que... É, muito legal. É uma inocência, mas ainda ela não é aquela inocência boba do jeito... É, exatamente. Ela ainda tem coisas em risco, pessoas morrem, se machucam, sabe? Pô, meu primeiro amor, tá ligado? Maluco, meu primeiro amor. Maluco morre, velho. Você tá louco, filho. É pesa... Aí a própria Babá com as Perfeitas, os pais se separam e tipo, fica por isso mesmo. Não. O pai não tem o direito de encontrar com os filhos. O Hulk, do falando do filme de Robin Williams, Hulk, velho, o maluco, a criança, no final também morre. A criança morre com uma facada na barriga, velho. Você tá louco isso, meu irmão. Era, tá ligado? Era, ninguém era true ainda. Hoje em dia não vai ter isso, velho. Nem os heróis da Marvel morre e volta. Tá ligado? Porra, não, aí não tem. Você não tem aquele senso de perigo. De eles falam que as pessoas morrem, mas você não vê ninguém morto, tipo. O pau quebrando é Nova York, né? O primeiro vídeo. E você não vê nada. Não vê nada. Então, assim, era um cinema mais corajoso, eu acredito, assim. O próprio Esquadrão Suicida, que as pessoas que se transformaram nos monstros não tem cara, velho. É. Não, sinceramente. Porque é pra não ferir o sentimento das crianças. É. Bom, eu sei que eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Também foi a única que eu tive, né? É, e se vocês não aproveitaram os filmes dos anos 90... Aproveita. Volta daí. É. E muita coisa que eu fui ver depois, né? Quando eu cresci e pude ver alguns filmes dos anos 90. Como, por exemplo, o Big Lebowski, que eu tô com minha blusa aqui. É o meu filme favorito. Ele é de 98. E eu amo esse filme. Vários outros, cara. Filmes que a gente vai descobrindo depois de adulto. Que também eram muito bons, assim. Então... Foi uma década muito boa para o cinema. Ser criança e descobrir o cinema nessa época também foi muito prazeroso, muito divertido. Zero arrependimentos. Zero arrependimentos. Nossa, se desse para o meu filho para nascer nos anos 90... Voltava também. Voltava. TV Cruze, ver Chiquititas. Gloob, Castelo Rá-Tim-Bum. É, exatamente. A gente ainda pegou os desenhos da Hanna-Barbera, tá ligado? Foi. Looney Tunes originais. Looney Tunes. A gente ainda viu muita coisa assim, velho. É Tom Jerry, tá ligado? Coisa que as crianças de hoje em dia não vão ver. Só vê Peppa e Netflix e coisas que nossa. não tem cartoon, não tem essas coisas assim. Sabe? Os próprios Dragon Ball. Sábado Animado. Dragon Ball, Pokémon. Dragon Ball, velho. Dragon Ball era do caralho, velho. Que? Aí, ó. Caralho, Chazão, nós somos duas crianças, né? Galera, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu a gente pelo Razão de Aspecto. Valeu, bem-vindo. E se você não conhece a Razão de Aspecto e está assistindo a gente pelo nosso canal, vai atrás do blog, que é sensacional, os caras são fera, são gente boa e conteúdo de qualidade, frequente, só lançamento, e é isso aí. Valeu, galera. Continuem crianças. Continuem crianças. Falou.